Trapaça, não define amor clichê. Só Las Vegas por rolê. Faz loucuras por prazer. Me chama de trapaça só porque eu não quis você. Prefiro a vida lunática. A vida lunática. Prefiro a vida lunática. A vida lunática. Não vem de show, não tem palanque pra você. Aplausos seus plaquê, não vão me contradizer. Tá circo de soleil, emocionado no rolê. Gelo e Cuba Libre se mistura a lombra íntima. Meu ego é de tirana e eu não tenho dom pra vítima. Sem dark home, bad, nem romance dark. Esquema aqui não é parque. Pra ser aceita, quem disse que tenho que ser Barbie? Tá de agravante quando o meu som que é grave. Tão chamando o probleminha, que as mina tá problemática. Vou debochar da vida enquanto a vida for lunática. Louca me encontrar que só destino contrário. É foto pro Insta e foque pros comentários. Passa, não define amor clichê. Só Las Vegas por rolê. Faz loucuras por prazer. Me chama de trapaça só porque eu não quis você. Prefiro a vida lunática. A vida lunática. Prefiro a vida lunática. A vida lunática. Me trague o amor em 3 dias, amarrado e amordaçado. Um traga a cada rebeldia, inocente que prova o contrário. Não gosto do que é me imposto, aprendi a amar desde cedo. Desculpa que não me prende, eu não vou ser refém de erro. Meu crime é nunca permitir que o coração se troque por pouco. A lombra é coisa séria, a noite mete o louco. Me castela, não tô na Disney. Eu de vilã, pra ter meu money. Os bagulho é louco, não me exponei. E a rua é sentimento até hoje que eu não sei. Tô bem demais e cê não merece saber. Me chama de trapaça só porque eu não quis você. Trapaça não define amor clichê. Só Las Vegas por rolê. Faz loucuras por prazer. Me chama de trapaça só porque eu não quis você. Prefiro a vida lunática. A vida lunática. Prefiro a vida.